Aqui três elementos viemos representar: o hip hop de Eldorado que chegou para ficar. Pra quem não me conhece, vou me apresentar. Sou Max MC chegando para relatar os fatos que ocorrem aqui na minha área. Minha área é verdes, mano, colam numa boa. Curtindo hip hop, aqui playboy não tem bop. Porque a humildade sempre foi o nosso lema. Se liga, sangue bom, porque com nós não tem esquema. É só chegar na boa, pode crer sem problema. Chega de esquema, chega de problema. O que eu quero mesmo é curtição na sexta-feira. Curtição ali na Verde, Centro Novo e Medianeira. Chegou a sexta-feira, vai rolar a pagodeira. O pagode pegando, as gatinhas sambando. E os mano que não curtem ficou ali observando. Observando as morenas que não param de samba. Olha aquela ali de preto que só sabe rebolar. Então se liga, meu irmão, no que eu vou te falar. Sexta-feira tá chegando, vamos aproveitar. Já falei aqui da Verde, agora vou passar a bola para o Bruno, vem chegando pra somar. Tô chegando na humildade porque esse é o nosso lema. Tô saindo ali da Verde, vou chegar na Medianeira. Se liga no meu bairro, pode crer sem besteira. Chega de esquema, chega de problema. O que eu quero mesmo é curtição na sexta-feira. Chega de esquema, chega de problema. O que eu quero mesmo é curtição na sexta-feira. O meu nome é Bruno, eu tô chegando pra cantar esse rap de atitude, mano, pode acreditar. Nesse rap é Medianeira, agora eu vim representar. Agora pare e pense no que eu vou te falar. Medianeira é uma quebrada, de não pode vacilar. Se mexer com o cara errado, o bicho pode te pegar. Porque o respeito aqui na área está em primeiro lugar. Vejo os mano viajando, roubando de quem não tem. Chinelagem aqui na área, um dia não acaba bem. Eles roubam por roubar, ou talvez pra se drogar. Nessa vida de drogado, mano, eu não vou entrar. Só que droga e violência só te leva a um lugar. Viva a vida que ela é curta, mano, pode acreditar. Então chega de esquema, chega de problema. O que eu quero mesmo é curtição na sexta feira. Chega de esquema, chega de problema. O que eu quero mesmo é curtição na sexta-feira. Pra quem não me conhece, sou Jader MC. Eu sou do Centro Novo, eu vou falar dali. O Centro Novo é um bairro onde tem que saber chegar. O respeito à humildade está em primeiro lugar. Vejo os mano nas esquinas fazendo uma correria. Eu não sei o que que é, mas já posso imaginar. Tão fazendo a correria pra cheirar ou pra fumar. Então se liga no conselho que agora eu vou te dar. Essa vida de drogado só te leva a um lugar. Só te leva ao sono eterno, a tua coroa vai chorar. Existem mil maneiras de evitar o mal. Escolha logo a sua, tu é um cara legal. Então chega de esquema, chega de problema. O que eu quero mesmo é curtição na sexta-feira. Chega de esquema, chega de problema. O que eu quero mesmo é curtição na sexta-feira. Tente se ajudar, tente vencer o seu vício. Se não proceder no dia a dia, vai ficar difícil. Antes de entrar nessa vida de cão, pense duas vezes para escolher sua opção. Escolha o que quer, se liga, abre a mente. Se liga na mensagem desse rap inteligente. Eu só não posso esquecer da Itaí, Ilha da Pintada e da Sanssouci, Coab, Santa Rita, Guaíba, logo ali. Só os manos de responsa chegando pra curtir. Esse é o recado que acabamos de mandar. Pra você que curte rap, agitar e balançar. Agitando numa boa, só não pode atravessar. Porque hoje é sexta-feira, mano, vamos aproveitar. Aproveitar, aproveitar. Sexta-feira, vamos chegar. Chega de esquema, chega de problema. O que eu quero mesmo é curtição na sexta-feira. Chega de esquema, chega de problema. O que eu quero mesmo é curtição na sexta-feira. Chega de esquema, chega de problema. O que eu quero mesmo é curtição na sexta-feira. Chega de esquema, chega de problema. O que eu quero mesmo é curtição na sexta-feira. Chega de esquema.